episodes of that. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Canta comigo assim, vai. E mais o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Olha, Terezinha, volta pra vida minha. Olha, Terezinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Olha, Terezinha, volta pra vida minha. Oh, minha Terezinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha, vai. Arrocha, vai. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha.